98, decolada 08, controle 120, décima 8, boa viagem. Bom dia. Controle, bom dia, web 5898. Web 5898, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. Autoriza da EL direto? Autorizado, 5898. De liberação de velocidade abaixo do 100? Autorizado de voo direto da EL. Ok. Aguarde mais um minutinho para a decolagem, a aeronave que decolou à sua frente, possui o mesmo efeito de saída. Sim, estou aguardando, 77. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Centro Recife, 125, 1, alterna 133, 25, até 779. Sétimo sete, decolado 1-1, no controle no 0-8, boa viagem. Bom dia, 0-8. Bom dia, web 5-7-1-7, 1500, na Del Leda. Web 5-7-1-7, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3-4-0, saída da EL. 3-4, na EL, 5-7-1-7. Objeto 5898, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325, bom dia. Bom dia. São 3517, a ser identificação. Oi, direto Bonf, desça para 4000 pés, que negar 1012. Direto na torre Bonf para 4000 com 1012, o São Objeto 5717, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Sente o Web 5717, Recife 251-3325, bom dia. Bom dia. Gol 1995, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para nível de voo 050, QNH 1012. TAM 3517, desça para 2000 pés, QNH 1092, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado no localizador. Gol 1995, desça para 4000 pés. Bono 804, aciona identificação, autorizada a chegada bom, ofereça para 4000 pés, QNH 1012. TAM 995 segue como número 2, tráfego à sua frente, 12 horas, 17 milhas. Desça para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. estabilizado em LS, Santana 3597. Santana 3597, completa de aproximação Chime Torre, 118, decimal 95. 1895, 14, obrigado. Salvador, bom dia, o TAN 3597, final da 1-0. TAN 3597, que negar 1-0 no 2, continua aproximação, reforço no externo baixado e travado. Porta right, TAN. Está travado 3597. 3597, autorizado pouso pistoma 0, vento 080 graus, 069. Ele pousou no 0, 3597. Localizador 1995, chame torre 118, decimal 95. Voo 1804, desce para 2000 pés, autorizado assinado o procedimento ELS X-Ray, depois estabilizado no localizador. 2603, tem um localizador 1804. Bruno 995, que negar no 012, continua a aproximação, reporte baixado e travado, o ótimo está livre. Já baixou, 995. Go on 607, Oka Identity, both IRV descending 4,000 feet, QNH 1012. No solo às 33, libere pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Direita, Alfa, vai informar se a Juliette está aí. 995, Lajoie travado? Lajoie travado. 995, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 08 macho. Pouso na 10, 9. Círculo 7, está autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Juliette, portão 4, já vem. Web. Obrigado. 5708, subida provável para Brasília. Para Brasília, saída Arbor. Turno 995 no Solas 36, libere pista pela direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 03. O 897, a sua identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés. Quenegão no 013. Bonf, desce 4 mil, 013,